cinema. Tem muita boca, essa tá muito louca, essa cala de boca. Ei, ei, ei, ei, só pra quem tem muita fama, só pra quem tem muita grana. Tem muita boca, essa tá muito louca, essa cala de boca. Ei, ei, ei, ei, ei. Vê toda a cidade preparada pra chorar. Cala-te, maldita, para de falar. Fala de flor, sol e calor, fora do trilho, fora do trem. Fala geral, Padre Miguel, fala com a santa, vai tudo bem. Fala central, tudo normal, pro carnaval do ano que vem. Fala Bangu, fala Irajá, fala Belfort, diz Cordovil, chora Brasil, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Só pra quem tem muita chama, só pra quem vive na trama. Tem muita boca, essa tá muito louca, essa cala de boca. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vê toda a cidade preparada pra chorar.